sabe. Pico outra mina, não descobre, ninguém sabe. Pico outra mina, não descobre, ninguém sabe. Eu tô comendo firme, as presença vive. Eu tô comendo firme, as presença vive. Pico outra mina, não descobre, ninguém sabe. Pico outra mina, não descobre, ninguém sabe. DJ Paulinho da Adidas Produções. Vive contra mina, não descobre, ninguém sabe. Vive contra mina, não descobre, ninguém sabe. Eu tô comendo firme, as presença vive. Eu tô comendo firme, as presença vive. Contra mina, não descobre, ninguém sabe. Vive contra mina, não descobre, ninguém sabe.